Portal do La Rocha. Eu já tinha tomado uma grade de cerveja quando o guarda me parou na blitz da lei seca. Mandou eu encostar e eu descesse do carro. Só fui me atracou que eu tinha consumido algo. Foi quando ele falou: seu veículo tá preso, coisa feia, meu senhor, anda dirigindo bêbado. Aí bateu. Guardinha da blitz, vai, libera eu. Sei que estou errado, mas quem nunca bebeu? Isso aí encheu a cara por alguém que já perdeu. Mas pensando bem, o senhor tem razão. Lembrei que ela tem habilitação. Um pretexto pra eu... Nery Bronze, beijo, linda. Obrigado por me parar. Eu já tinha tomado uma grade de cerveja quando o guarda me parou na blitz da lei seca. Mandou eu encostar e eu descesse do carro. Bafômetro acusou que eu tinha consumido álcool. Foi quando ele falou: seu veículo tá preso, coisa feia, meu senhor, anda dirigindo bêbado. Aí bateu, aí bateu o desespero. Canta pra mim, vai. Guardinha da blitz, sei que estou errado, mas quem nunca vê? Isso aí, enche a cara. Por alguém que já perdeu. Mas pensando bem, sei, razão. Lembrei que ela tem um pretexto. Um pretexto pra eu ligar. Obrigado por me parar.